Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Vocês querem ouvir o quê, hein? O interfone tocar, dizendo que o táxi chegou, é? Ou quer ficar até de manhã? Hã? Vai ficar até de manhã. No chá, no chá. Desse jeito eu vou até de manhã. No chá, no chá. Desse jeito eu vou até de manhã. Será que se aguenta, hein? Até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Vou te deixar no vácuo, filha. Hein? Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Vocês querem ouvir o quê? Hein? O interfone tocar dizendo que o táxi chegou? Ou vocês querem ficar até de manhã? Desse jeito eu vou até de manhã. Eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Eu tô passando mal, eu tô passando mal. Ela não tem o Banco do Brasil, ela tem a Caixa Econômica Federal. Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou de manhã. A culpa é de quem? Hein?